Camisa branca, vela acesa, 7 horas. Faixa, bandeira, o show começa agora. Algum rico ganhou a extrema-unção do padre. Chave pra socialite, busca publicidade, pede paz. Quando a bala estraçalha sua boca, quando a filha aparece morta no mato sem roupa, o moleque decapitado no esgoto, no lixo. É só uma estatística, um furo jornalístico. Manopla o circo do falso moralismo. Não há bala cadela rica, nem o político cínico que no domingo tá de arte, rindo à vontade, enchendo o cu de droga, bebendo Ballantines. A classe rica só lembra da periferia, quando quer farinha pra se acabar na danceteria. Cadê a música da paz, o gesto do artista, quando o jato da Colômbia traz pro morro sua cocaína? Sua pomba branca tá sangrando no barraco, em forma de chacina, com criança em pedaços. Tira essa vaca do ar, modelo puta falando de nós. Tá querendo hip-hop pra posar pra playboy, pagodeiro sertanejo vem vender CD. A campanha do burguês tem cobertura da TV. Dá pra se promover até pagar de santo. Fingir que meu filho morre, cuzão que rebola tá se importando. Não somos só notícia, número de estatística. Chora playboy, consegue da periferia. Não somos só notícia, número de estatística. A campanha da Paulista na hora da chacina. Não somos só notícia, número de estatística. Chora playboy, consegue da periferia. Não somos só notícia, número de estatística. A campanha da Paulista na hora da chacina. A indignação passageira do boy é morta. Deixa explícita sua atitude preconceituosa. Só merece Globo Repórter, campanha da paz. Quem acende o charuto com nota de 100 reais? A puta de megafone no palco gritando. Não sabe o que é fome, só entende de tamanco. Nunca viu criança estudando no chão. Acha que é cena de filme de ficção. Não é o Stallone metralhando segurança. É outro excluído querendo vingança. Na mesa de restaurante, na hora do jantar, duvido que algum cu para pra pensar no tio doente. Na caixa de papelão querendo sopa quente. O lixo que tem um pão na criança de 6 anos catando lata. No alcoólatra com a faca, mandando o filho pra maca. Eu degusta seu caviar, seu vinho italiano. É numa bala no meu crânio que ele tá pensando. Na polícia invadindo, dando butinada. Na pretinha grávida buscando alguma arma. A censura do meu rap e a tropa de choque me mostra que protesto é só quando o boy morre. Aqui são flores no caixão e silêncio. Ou bala de borracha e gás lacrimogênio. Não somos só notícia, número de estatística. Chora playboy, consegue da periferia. Não somos só notícia, número de estatística. A campanha da Paulista na hora da chacina. Não somos só notícia, número de estatística. Chora playboy, consegue da periferia. Não somos só notícia, número de estatística. A campanha da Paulista na hora da chacina. Manchete na CNN vai queimar o turista. Então, presidente, chora rebolha. Bola na entrevista, formula seu pacote cheio de medida contra o genocídio. Luz na periferia, na Augusta, meio-dia, controvérsia. A luz do sol, olho aberto, um buraco na testa. Apresentado cuzão, falso moralista. Vai lucrar de novo com a desgraça da notícia. Treta no palco, deficiente da hip-hop. 40 pontos pra emissora no horário nobre. Quem faz comercial contra a violência é o mesmo que quer sangue pra ganhar audiência. A minha história não tem maquiagem. Meu ponto de vista não é feito pra vendagem. Eu não agrado cambé, nem arrombado de blindado. Aqui é facção, representante do barraco. O boy não quer meu bem, só quer minha pistola. Quer me ver com fome, inofensivo na sua porta, pedindo esmola. Um trocado qualquer, com ódio revoltado, mas beijando seu pé. Eu só sou um problema se atravesso o vidro. Pego a bolsa, toca CD e atiro no ouvido. Quem quer tá no condomínio, vivo e feliz, não pede paz só quando tem defunto nos jardins. Não somos só notícia, número de estatística. Chora playboy, consegue da periferia. Não somos só notícia, número de estatística. A campanha da Paulista na hora da chacina. Não somos só notícia, número de estatística. Chora playboy, consegue da periferia. Não somos só notícia, número de estatística. A campanha da Paulista.